Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Histórias da Eurovisão. Hoje é sábado, estamos no dia 4 de junho de 2011 e a dar início a mais uma edição deste espaço radiofónico. Ora, tal como lhe disse na semana que passou, vamos ter durante 5 edições, ou seja, a que passou, esta e mais 3, dedicadas a músicas diversas da Eurovisão, do Festival Eurovisão da Canção, músicas que não venceram e que, enfim, mas que participaram e merecem, portanto, ser recordadas. Ora, estas 5 edições irão para o ar, então, nestes próximos 5 sábados, ou melhor, no sábado que passou, este e mais 3. Vamos começar com duas músicas do Festival Primeiro, ou seja, do de 1956. Vamos aqui ouvir duas das representações da Bélgica e da Itália. Da Bélgica é o tema que fez muito sucesso pós-Festival da Eurovisão da Canção, Le plus jour ma... aliás, Le plus beau jour de ma vie. A música é de Moni Marc e foi a segunda melodia que representou, portanto, a Bélgica. Aliás, este foi o único festival em que os países tiveram dois momentos de apresentação, ou seja, duas músicas que levaram a representar. Vamos ficar então com Moni Marc, Le plus beau jour de ma vie, a música então de 1956 que representou a Bélgica. Itália foi Tonina Torielli com Amami si vuoi. A música também foi a segunda representação da Itália. Ora, são estes os dois temas que vocês vão poder ouvir na edição de hoje dos Estrelas da Visão, para este final de tarde, princípio da noite de sábado, dia 4 de junho de 2011. Papa m'offre le bras, nous partons à petits pas, ding-dong, ding-dong. Les tout petits enfants me suivent gravement, portant ma robe sous mon voile blanc. Voici mon prince charmant, il sourit tendrement, je m'avance vers lui. Minute brève, comme en un rêve, nos deux êtres pleins d'amour vont être unis pour toujours. Ding dong, ding dong. Quel instant émouvant, je suis. Puis ta main sur ma main, simplement j'ai dit oui. Sortons sous le ciel clair, ding-dong, ding-dong. On nous admire et j'entends dire, regardez qu'elle est jolie. Comme ils sont bien assortis, ding-dong, ding-dong. Un doux bonheur mettra, tandis que sur ma main, caresse mon anneau d'enfant. L'espace d'un instant, je refais le serment de vivre pour t'aimer fidèlement. Les cloches sonnent, tout carillonne pour que jamais je n'oublie le plus beau jour. de ma vie. Ding dong, ding dong. Mi piace tanto accarezzarti, sugli occhi timidi baciarti, ma non mi sento di giurarti se tu mi chiedi eterno amor. Abbandoniamoci al destino, soltanto lui non sa ingannare, e se rimango a te vicino, non lusingarti, ma non disperar, no. Amami se vuoi, tienimi se vuoi, io sono l'amor che svanisce, ma dei baci miei non fidarti mai, io sono l'amor che ferisce. E quando fra le braccia mi stringi dolcemente, ancor più dolcemente ti dirò: amami se vuoi, tienimi se vuoi, perché io son così. Seguindo nestas histórias da Eurovisão, agora com mais dois temas. Vamos até ao ano de 1966 para ouvir Tonia, o tema que representou também a Bélgica, com um tema, aliás, com o tema Un peu de poivre, un peu de sel. A música, então, como disse, de Tonia. Não confundir com alguém que também teria uma voz muito característica, mas ao mesmo tempo muito parecida com a de Tony A. Estou a falar atualmente de France Gall. Mas não, não é ela. Vamos ouvir então Tony A com o tema de 1966. Representou nesse ano a Bélgica. No ano depois, aliás, na música que se segue, vamos ouvir um tema de 1968. Representou a Holanda. O tema chama-se Morhan e foi cantado por Onitoba. Ora, são estes os dois temas que vai, estimado ouvinte, poder escutar. Esta de 66, que representou a Bélgica, e depois o que se segue de 1968, que representou a Holanda, Morhan. Vamos ouvir então estes dois temas e eu volto daqui a pouco para o fecho de mais umas histórias da Eurovisão. C'est arrivé. passait près de moi tous les jours. Pour lui, je n'existais pas. Il ne pouvait savoir que mon grand amour fleurissait non loin de là. À la sorcière de mon quartier, j'ai enfin parlé de lui. Elle m'a longtemps, longtemps regardé, et voici ce qu'elle m'a dit. Un peu de poivre, un peu de sel, un peu d'amour, un peu de miel. Quand tout cela sera mélangé, tu pourras dire enfin que c'est arrivé. J'ai suivi sans plus d'explication les conseils qu'elle m'a donnés. Pour gagner l'amour de ce beau garçon, j'ai voulu tout essayer. J'ai fait acheter une eau de vie à 121 degrés. Et tout en pensant très fort à lui, sagement j'ai ajouté un peu de poivre, un peu de sel, un peu d'amour, un peu de miel. Quand tout cela fut bien mélangé, il arriva ce qui devait arriver. Tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom. Un beau jour, il est venu me voir, maman l'ayant invité. Je lui ai donné ma tisane à boire, et depuis tout est changé. Je l'aime, il m'aime, nous nous aimons, comme dans un conte de fées. Pour se faire adorer d'un garçon, il suffit de lui donner un peu de poivre, un peu de sel. Sim, estimados e prezados ouvintes, que damos por terminada mais uma edição deste espaço radiofónico que é o Histórias da Visão. E vamos fechar com dois temas. O primeiro é de Jacqueline Boyer. O tema, que representou a França no ano de 1960, dá pelo nome de Tom. Vamos depois ouvir um tema do ano de 1964, o ano em que os ABBA da Suécia ganharam o título e ficaram para a história. Mas não. Vamos ouvir um outro tema da Noruega, aliás, um tema da Noruega, que nós nunca ouvimos os temas da Noruega na edição de hoje. Vamos ouvir Arne Bendixen, que nos traz Spiral. Como disse, este Spiral representou a Noruega no ano de 1964, na voz, também como já disse, de Arne Bendixen. E é precisamente a som de Arne Bendixen com Spiral que vamos fechar a edição de hoje do Histórias da Eurovisão. Foi um prazer imenso estar consigo. De hoje a uma semana, estarei consigo novamente para a terceira edição dedicada a temas diversos, antigos, do Festival Eurovisão da Canção. Até para a semana! Tom Killeby a deux châteaux, l'autre au Monténégro. Il a aussi de grands vaisseaux qui vont au bout du monde chercher des ors et des coraux et les plus beaux joyaux. Hannover-Fasson, jeg føler meg sveisen og fjong. Svever i lykkerus rundt i et kremmerhus under en rosa ballong. Verden bare sol, ballongen mitt symbol. Og som jeg svever og som jeg lever bong. Nynner så glad på en trall hjem fra et vellykket ball. Månen som viser vei smiler så glad til meg. Hjernen tom som et skall. Jeg simpelt hen bare til på den veien her. Danser av sted mens tanker går i spiral.